sucesso. E o Veropa vai cantar com a gente assim agora, ó. Presta atenção. Isso aí é pra Aline, ó. Aline de Minas Gerais, nossa fã. Um beijo, Aline, no seu coração. Comigo, coisa de louco, me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo, coisa de louco, você não sai da minha cabeça, coisa de louco. Você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. E é no fliperama, e é na lanchonete, todo lazer me lembra você. Até aqui no Veropa. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco.